No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Está entrando no ar o seu Tema Livre. Hoje nós vamos tratar de comissões da verdade em nível estadual e no nível acadêmico também, quer dizer, na verdade nós vamos falar da Comissão Estadual da Verdade, que é presidida pela advogada Nadine Borges, e está aqui representando a Nadine o Vitor Guimarães, que é cientista político e trabalha lá na comissão, colabora com a Comissão da Verdade, e também estamos aqui com a Luciana Boatê, que é professora de Direito Penal da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Comissão da Verdade da própria universidade. Aliás, eu nem sabia, Luciana, bom dia antes de qualquer coisa. Bom dia. Eu nem sabia que havia uma Comissão da Verdade na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na realidade, são várias as comissões da verdade que foram surgindo, não só no meio acadêmico, mas também em sindicatos. Os sindicatos jornalistas têm a Comissão da Verdade também. E outros sindicatos, associações, em resumo. Há uma sede, você acha que há uma sede pela busca dessa verdade do período da ditadura? Sem dúvida, até pelo tempo grande que não se falou nisso, né, que isso ficou esquecido, pela amplitude das informações e das reflexões necessárias que a sociedade tem que fazer, eu acho que isso justifica essa quantidade de comissões, que uma só não daria conta. E na universidade especialmente, né, as universidades sofreram muito com a ditadura, então essa foi uma demanda importante e nós estamos descobrindo coisas que pouco se falava, né? É o momento de levantar a poeira. Desde quando que existe a Comissão da Verdade do STJ? Desde o ano passado, né? Desde o ano passado, com muita dificuldade para encontrar documentação, né? Que é essa nossa parte inicial, que é a busca de documentos. A gente ainda está concluindo esse processo. E até o ano que vem ainda ficaremos com essa perspectiva de levantar. Descobrimos algumas pérolas, que depois eu posso mencionar aqui. Pode mencionar uma agora, logo antes do Vitor entrar. Por exemplo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1972, elegeu o ditador Médici como doutor honoris causa. E tá 72? Até hoje, 72. Que beleza, hein? E nesse momento em que nós estamos discutindo a mudança do nome da ponte Rio-Niterói de Costa e Silva para Ponte Betinho, eu acho que era o momento também de rever esse título, doutor honoris causa. Vou passar agora para o Vitor, para ele dar uma panorâmica de como é que estão os trabalhos da Comissão Estadual da Verdade, que tem uma abrangência maior, porque não se limita ao meio acadêmico, embora também receba informações. As comissões da verdade costumam trabalhar, não é, em conjunto. Bom dia, Vitor, queria que você falasse aí. Bom dia, Golo. Bom dia, Luciana. Agradecer aí a oportunidade de estar no Tema Livre. A Comissão da Verdade do Rio, que existe desde março do ano passado, conseguiu constituir aqui no estado uma rede muito boa, né? A gente está com 9 comissões municipais atuando em várias regiões. A gente tem, além da parceria com a Comissão da Verdade da UFRJ, com a de vários sindicatos, a Comissão da Verdade da CUT, a Comissão da Verdade dos Bancários, a Comissão da Verdade do Sindicato dos Jornalistas, da OAB. Então a gente está agora num momento que, além de levantar informações, estamos conseguindo fazer difundir bastante. A Comissão da Verdade do Rio conseguiu fazer algumas coisas que causaram bastante impacto, inclusive na imprensa hegemônica, o que a gente avalia como um caráter bem positivo desse nosso trabalho. E estamos num momento de contribuir com a finalização do relatório da CNV, enviando recomendações, enviando sugestões no que eles estão escrevendo. A Comissão Nacional vai publicar agora, dia 10 de dezembro, seu relatório final. E aí nós vamos continuar trabalhando depois, usando as informações que a CNV estava trabalhando com cuidado até agora. E aí a gente espera que esse final dos trabalhos da Comissão do Rio tragam ainda mais descobertas. A Comissão Nacional da Verdade também tem o seu prazo de atividades extinto no final desse ano, com uma comissão estadual aqui do Rio, e acredito que outras comissões também. Agora, me parece que ficaram lacunas, ainda existem lacunas muito significativas, muito importantes, que demandariam um tempo maior. E seria necessário que continuasse esse trabalho. Eu não sei se a comissão no nível acadêmico, ela tem uma autonomia para continuar, porque a Comissão Nacional da Verdade e a Comissão Estadual da Verdade, elas são institucionalizadas pelos governos federal e estadual. E isso cria uma subordinação, digamos assim, que é determinante no caso dos trabalhos, de execução dos trabalhos. No caso da academia, até pela autonomia universitária, acho que a academia pode continuar com esse trabalho indefinidamente. Como é que você vê isso, Luciana? Eu vejo que esse acompanhamento, né, desse pós-término de algumas comissões da verdade vai ser muito importante. Até porque essas comissões vão fazer recomendações de políticas e é necessário que se acompanhe, que se execute, que se cobre a execução dessas políticas. Esse caso da ponte, por exemplo, no caso do título ao Médici, a comissão vai sugerir ao FRJ que caça esse título, como outros títulos também de pessoas que não tinham nenhuma participação na vida acadêmica, mas que foi direcionado a um apoio político à ditadura naquele momento. As universidades se curvaram, pelo menos institucionalmente, às ditaduras, e nesse sentido essas recomendações têm que ser executadas. E fora vários fatos que num tempo, né, tão curto não se consegue levantar. Então, o que eu defendo é que esse trabalho, talvez não com o nome de comissão, mas com outros tipos de acompanhamento, a gente vai ter que continuar a fazer. Existem aspectos que vão da violência física, da violência pela supressão dos direitos individuais básicos garantidos pela Constituição, como prisão, desaparecimento, tortura e até o exílio forçado ou não de muitos professores, muita gente do mundo acadêmico. Mas existe também um outro aspecto que você levantou dessa colaboração. Eu me lembro, por exemplo, que a Universidade de Brasília, durante muitos anos, mais de 17 anos, eu acho, ela ficou sob a reitoria do contra-almirante Zé Carlos Azevedo, que acabou virando uma figura folclórica, porque as pessoas já diziam, não, isso é coisa do Azevedo, quer dizer, o cara virou uma referência, virou uma coisa assim. E eu queria lembrar também que no meio acadêmico e no meio estudantil, de maneira mais rasteira, mais primária, nós tivemos durante muito tempo, durante todo o tempo de vigência do ato institucional número 5, o decreto-lei 477, que impediu toda manifestação estudantil, proibia tudo dentro do meio estudantil, desde ginásio, que era o que havia no começo, até a universidade e até fora da universidade, além da universidade. Isso também, vocês têm colhido material sobre isso, Luciana? Sim, todo esse levantamento dos atingidos, né, pelos atos e pelos decretos da ditadura na universidade, a gente está levantando. Na verdade, já havia alguns trabalhos anteriores com esse levantamento. O próprio sindicato, a do FERJ, dos professores da UFRJ, já tinha feito um ato público de homenagem, mas o que não existia até hoje na universidade, e esse vai ser o objetivo da comissão universitária, é efetivamente reconhecer, né, e por meio da institucionalidade, dos seus conselhos, reconhecer essa perseguição e efetivamente honrar essas pessoas que lutaram. Agora, você falando dos estudantes, é muito importante verificar que teve todo um movimento na época da ditadura pela privatização das universidades, pela cobrança de mensalidade nas universidades, e foi justamente a luta e o movimento estudantil que conseguiu fazer com que a ditadura mudasse de ideia. Então, a atualidade também dessas discussões, né, sobre financiamento da universidade e qual é o papel da universidade na sociedade, a gente compara e tem uma importância de trazer essa discussão para hoje em dia. Eu acho que esse é um grande desafio para a gente. Eu acho que é legal até para a gente puxar a formação acadêmica do Vitor, que é cientista político, porque a ditadura brasileira ela guarda algumas particularidades com relação às outras ditaduras do Cone Sul americano, como a ditadura argentina, a ditadura chilena. Na ditadura chilena, por exemplo, o modelo neoliberal na economia foi imposto de uma forma tão avassaladora que você praticamente acabou com o ensino público. E isso é uma questão que, como acabou com os bancos públicos também, mas isso é uma questão que nós conseguimos resistir aqui, como a Luciana lembrou, por uma organização da sociedade que conseguiu se impor mesmo nas condições adversas. Na Argentina, 0,01% ou 0,1% da população foi assassinada durante a ditadura, que foi uma ditadura de menos de 8 anos, terminou com Galtieri, 76 ou 82. Como é que você vê, como é que você, que é um cientista político, vê essas nuances, essas diferenças entre os regimes ditatoriais nessa área? Acho que a ditadura brasileira, ela teve algumas preocupações diferentes da ditadura argentina, da ditadura chilena, e até a Luciana também sabe falar disso, que a gente teve uma preocupação de institucionalizar procedimentos e de manter, por exemplo, o funcionamento do parlamento em alguns momentos, de manter o judiciário funcionando. Então, é uma coisa que só cabe se pensar no Brasil. Quando você pensa em qualquer regime de exceção, regime autoritário, a gente não debate os julgamentos. E no Brasil isso faz sentido. A gente debater como foi o julgamento. Se um juiz ou um advogado teve tal ou qual espaço defendendo alguém. E para além disso, a ditadura brasileira, ela teve uma perspectiva fundacional da organização econômica brasileira. Quando quem apoia ou apoiou a ditadura diz que ela foi feita para destruir os comunistas, eu acho equivocado. Acho que, na verdade, ela foi feita para consolidar o capitalismo brasileiro e para consolidar esse jeito de funcionamento do capitalismo brasileiro. Essa relação entre as elites e o poder público, desde o financiamento da própria máquina pública até como que as pessoas são premiadas depois que, enfim, fazem procedimentos que atendem aos interesses do Estado. E então a gente tem no país a consolidação de todo o cenário brasileiro se mantenha. Quando a gente fala em entulhos autoritários, na verdade a gente está falando em um Estado que foi fundado naqueles 21 anos. Assim, eles enfrentaram um modelo que estava se delineando de atendimento aos interesses trabalhistas, atendimento aos interesses populares, início da reforma agrária. Você tem até hoje a lei de desapropriação de interesse social, é o decreto-lei do presidente João Goulart, que até hoje não é implementado, nem com o Estatuto das Cidades, nem o próprio decreto-lei. Então, são situações que a elite brasileira e os militares quiseram interromper um jeito do Brasil se desenvolver e falar: o capitalismo aqui vai agir assim. Acho que por isso a ditadura brasileira teve alguns cuidados, porque eles queriam mesmo se manter por muito tempo. E aí, como o Partido Comunista era muito forte num determinado momento, a Ação Libertadora Nacional, inclusive por causa de seus quadros, conseguia fazer muita gente topar a luta armada, e organizações como a Ação Popular conseguia chegar muito nos estudantes, etc. A igreja, num determinado momento, consegue organizar muitos trabalhadores da periferia e do campo. A gente conseguiu ter muitos focos de resistência distintas. Como eles não quiseram só chegar de uma vez e bater com um TACAP na nossa cabeça, era mais possível a gente ter focos de resistência. Por isso, em 68 você tem focos de resistência do movimento estudantil, em 72 focos de resistência do movimento sindical, em outros momentos conflitos na terra. Então, a gente avaliando tanto o que o Estado faz como as respostas que as organizações fizeram, elas são distintas, porque eles quiseram fazer demais, eles se achavam demais e quiseram fazer muito. Na verdade, também essa questão da formalidade, eu acho até que a Luciana, com a formação em direito, pode entrar, como você bem falou, Vitor, nesse aspecto, porque havia uma preocupação em manter uma certa legitimidade, entre aspas, da ditadura, com o não fechamento do Congresso, mas ao mesmo tempo, quando você perdia, quando o governo perdia, criava os senadores biônicos, né? Quando havia uma tendência libertária, digamos assim, do Supremo, o governo foi lá e aumentou o número de ministros para botar os ministros dele e garantir. Em resumo, o governo manobrava, a ditadura manobrava para ser esse governo legítimo. E até hoje isso permanece quando você pega os livros escolares e os presidentes do tempo da ditadura são tratados como presidentes da República, são referidos como presidentes da República, como se tivessem sido a mesma coisa que Juscelino, que Jânio, que Jango, que Getúlio em 50. E o Getúlio da época do Estado Novo é o ditador, todo mundo sabe disso, está nos livros de história também. Como é que você vê essa questão do ponto de vista do direito? Como é que funciona na sua cabeça essa, essa distinção, essa fluidez dessa ditadura que levou até jornais, em parte da imprensa hegemônica, a dizer que foi uma dita branda, né, que não foi uma ditadura, um engano histórico imperdoável. Vamos lá. Que eu acho que não foi essa dita branda que se fala por aí, né? Nós temos exemplos e hoje a Comissão Nacional tá divulgando, o número de mortos e desaparecidos é muito maior do que se divulgar. É óbvio que se você comparar com a Argentina, com o Chile, você vai ver grandes diferenças. Mas eu acho que a lógica está exatamente nisso que o Vitor colocou, a proposta de longo prazo com que eles acabaram, apesar de inicialmente haver uma pelo menos se dizia, né, que era para tirar o Jango e de alguma forma depois devolver, e tinham muitos golpistas que esperavam ocupar esse espaço, né, o fato é que alterou-se o plano nunca foi esse e a ideia era longo prazo. E para ser de mais longo prazo, você precisa botar as estruturas para trabalharem para você, né? Então, o que a gente chama de legalidade autoritária, né? Que é inclusive a discussão que a gente está fazendo do papel da justiça militar na ditadura. Então, o que ele fez? Ele trabalhou com a ideia de aumentar a competência da justiça militar e tratou os crimes políticos como um caso de supostamente de justiça e colocava a justiça militar para trabalhar para o regime, assim como a justiça civil também foi alterada. A modificação do Supremo, da composição do Supremo, tivemos cassados ministros importantes como Evandro Lise Silva, Vitor Nunes Leal, e na leitura desses processos que a pesquisa até estou conduzindo agora, você percebe no momento anterior à cassação desses ministros como que os votos deles independentes e votos, né, com base na convicção, que é o que se espera de um julgador, né, isso começou a incomodar. Então, eles usavam as instituições para os fins deles, ou seja, eu identifico muitos julgamentos, por exemplo, na justiça militar como farsas, porque havia denúncias de tortura, aquela tortura não era investigada, eles consideravam como prova para conseguir uma condenação uma tortura com documentação de tortura nos autos, muitos presos chegavam lá com marcas físicas de tortura e a justiça ignorava. Então, essa dita branda também é porque a gente não estava aprofundando essa ideia de dita branda, eu acho que está sendo desmascarada pelo que esses trabalhos estão trazendo hoje dessas comissões. Não foi uma dita branda, mas foi uma ditadura que se preocupava em dar alguma aparência de institucional, alguma aparência de legalidade, ainda que fosse uma legalidade autoritária. Isso aí, inclusive, muita gente diz que é nessa característica principal da ditadura brasileira que está a raiz desse longo período de transição pelo qual nós vimos passando. Você vê, por exemplo, a Argentina, rapidamente, quando acabou a ditadura, instalou a sua Comissão da Verdade, né? O seu Tribunal da Verdade. E na Argentina, ditadores foram parar na cadeia, né? Generais foram parar na cadeia. Houve um desbaratamento imediato de todas as redes físicas de tortura e esse tipo de coisa. E os fatos foram levados a conhecimento como realmente aconteceram, como o massacre de Trelew, esse tipo de negócio, em que a ditadura foi desnudada. No Chile demorou um pouquinho mais, porque o processo do Pinochet foi uma agonia mais demorada. Ele, inclusive, chegou a ser preso, né, a pedido daquele juiz espanhol, em Londres. Quer dizer, ele ainda estava no poder, isso era uma situação inédita, mas de qualquer forma, também houve uma ruptura e houve um aprofundamento, e nós não. Nós, com o jeitinho brasileiro, o famoso jeitinho brasileiro, nós vivemos hoje uma circunstância que eu acho particularmente interessante para os estudiosos do futuro, que é nós termos uma presidenta da República que foi torturada, foi presa política, foi torturada e, ao mesmo tempo, endossa ações de repressão a populações pobres, como a ocupação do exército na favela da Maré e outras ações que são de caráter muito duvidoso e muito questionadas, até pelas comissões da verdade, que foram a Comissão da Verdade, Nacional da Verdade, instituída por ela mesma. Como é que vocês veem? Vocês acham que é isso mesmo? É esse processo de transição, essa justiça de transição brasileira é muito fluida, é muito um terreno muito pantanoso, é muito difícil de caminhar nisso aí? Eu acho que a justiça de transição no Brasil ela é muito, muito tardia, concordo com você, mas às vezes a gente tende a olhar muito mais positivamente os outros processos. A gente conversa muito com colegas da Argentina e, na verdade, a CONADEP ela não foi criada com a perspectiva de punir. A CONADEP ela é criada com a perspectiva de colher o máximo de depoimentos possível e em espaços necessariamente públicos para que todo mundo veja aquela dimensão. Então, não só comenta-se na Argentina que toda a família, toda residência tem pelo menos uma história de quem foi atingido pela ditadura. Então, isso fez com que aqueles depoimentos públicos conseguissem ter uma amplitude muito grande, o que gerou um processo depois de julgamento, que é muito recente. Você tem o Juicio Condor, por exemplo, ele foi feito há 2 anos atrás e tem uma coisa da... Depois que Videla morre, dificulta-se a própria continuidade das investigações no Juicio Condor. Então eles comentam com a gente fala para eles, poxa, no Brasil a gente está tão atrasado, né? A gente não tem documento do exército, não tem documento da aeronáutica, os caras não querem dar depoimento, a gente não pode obrigá-los a isso. Quando eles falam que, como o Coronel Malhães falou para nós e para a Comissão Nacional da Verdade, que cortava dedos de pessoas, abria barrigas e colocava pedras, etc. Essas coisas absolutamente, enfim, horrorosas, assim, de se pensar. Eles não podem ser punidos, eles dizem, calma, é um processo mesmo. Vocês estão acumulando forças. Esses anos todos foi de acúmulo de forças. A gente, é importante pensar que, se a gente parar para pensar a justiça de transição brasileira de 2 em 2 anos, a gente tem grandes avanços, assim, desde a instituição das comissões sobre mortos, da comissão de anistia, a mudança de postura da comissão de anistia, etc. Agora, essa contradição do governo com a Comissão da Verdade, para nós, aqui na Comissão da Verdade do Rio, é muito complicado falar disso, né? Eu, na posição de assessor, eu até vou evitar falar muito, porque pensar que nós somos uma política de direitos humanos justamente nesse governo estadual é saber que ou nós somos uma moeda de troca para o cumprimento, para a realização de outras violações de direitos humanos, ou nós somos alguma coisa que realmente não caberia dentro da dinâmica interna desse estado. Tanto é que nossa unidade física não é no governo do estado, apesar de ser funcionários do estado, apesar de tudo mais, só temos uma sede física porque a Caixa de Assistência dos Advogados e a OAB cedeu um espaço pra gente. Então é complicado pensar. No passado, nas manifestações, a gente chegou a sugerir que nós que queríamos participar do processo de manifestações fôssemos com o crachá, fôssemos identificados para fazer observações sobre as permanências. E né? Como observadores mesmo, como identificados claramente identificados. Não houve conjuntura para isso ser aprovado. Uhum. Não permitiriam que isso tivesse sido feito. Os membros até tiveram interesse em fazer isso. Sei. Mas não houve conjuntura. Então, estamos numa situação complicada. Mas acho que as recomendações que serão feitas, se devidamente acompanhadas, se essa rede que está construída agora continuar articulada, a gente vai dificultar a realização de violações de direitos humanos no Brasil. Você que está aí acompanhando a conversa, você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, no programa Tema Livre, e hoje nós estamos tratando dos trabalhos das comissões da verdade, as comissões que buscam a verdade do período da ditadura militar de 64 a 85, tanto no nível estadual, com a Comissão Estadual da Verdade, aqui representada pelo Vitor Guimarães, cientista político, que é assessor lá da Nadine Borges, presidenta da Associação da Comissão da Verdade aqui do Rio, e também com a Luciana Boater, que é da professora de Direito Penal e é da Comissão da Verdade da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tirando um pouquinho o nosso Vitor da Berlinda, e já que ele tangenciou essa questão da Operação Condor, daquele período da Operação Condor, que foi um período bastante sensível para todas as ditaduras e para todos os povos ali envolvidos, há assim como houve uma colaboração estreita entre os exércitos e as forças armadas em geral desses países, Chile, Argentina, Brasil, Uruguai, mesmo Paraguai, Bolívia, para combater os oposicionistas às ditaduras, os democratas, movimentos democráticos, também houve uma aproximação do outro lado, que é dos artistas, dos intelectuais e dos próprios acadêmicos. Hoje, no processo de busca dessa verdade, dessas verdades todas escondidas, existe um intercâmbio entre as universidades, principalmente com o caso da Argentina, que é a universidade mais próxima da universidade brasileira, Luciana? Pois é, eu sinto falta, assim, desse maior intercâmbio. Mas eu acho que é justamente porque são tantas as demandas aqui ainda, eles estão tão à frente nossa, assim, e nesse momento inicial, eu acho que as comissões mesmo têm um papel de se voltar para o que aconteceu aqui. E talvez no momento futuro a gente consiga, vamos dizer, ampliar mais esse diálogo. Mas eu queria complementar a parte dessa sua pergunta o seguinte: o que eu entendo que a justiça de transição no Brasil, ela ainda é incompleta. E essas comissões da verdade que estão hoje instauradas, elas estão ainda contribuindo para esse processo que não está completo. Nesse sentido mesmo, se a gente for ver o arcabouço jurídico que está hoje em vigor até hoje, as instituições, como elas funcionam, ainda se mantêm intactas desde a ditadura. Então, para a gente poder dizer que uma justiça de transição se complete, e a Argentina, de alguma forma, é um termômetro para a gente, porque a Argentina tem um padrão bastante amplo de justiça de transição. Realmente nós estamos ainda muito atrasados. Aí eu falo de polícia militar, eu falo da própria posição do exército, na forma como, né, do exército, das forças armadas, como a discussão hoje está travada por eles não quererem discutir a temática, sequer reconhecem a tortura. Menciono também essa lógica militarizada de intervenção na vida social. Eu acho que isso tudo o Brasil vai ter que refletir. É um processo que não está ainda realizado. E quando a gente vê essa lógica da ocupação militar em favelas, quando a gente viu a forma da polícia e do governo reprimir as manifestações, é quase como um déjà vu. Não que a gente possa dizer que seja a mesma situação, claro que eu não estou dizendo que é idêntico, mas eu digo assim, a lógica, as estratégias institucionais, elas não romperam com uma lógica autoritária. E eu acho que esse é o grande desafio a partir dessas comissões, da gente ver como é que vai superar, que o Vitor chamou até de, que é um nome que eu gosto muito, que é entulho autoritário. Nas universidades, por exemplo, o regimento da universidade ainda é de 72. Você tem esses entulhos, essas situações que ainda permanecem, que o Brasil não rompeu e que muita gente nem sabe. Então, acho que esse papel de informar, de problematizar, de recomendar, de cobrar que as recomendações sejam cumpridas, é um grande passo para o futuro. E vou te dar um exemplo: justiça militar, polícia militar. Que instituições são essas? Qual é o papel dessas instituições numa democracia? O Brasil vai ter que enfrentar esse tema. Inclusive, você citou muito a Argentina. A Argentina não tem uma polícia militar. A polícia é civil, ainda que uniformizada. Como os Estados Unidos também, a polícia não é militar. A polícia não é militar, na verdade. A polícia militar é uma coisa típica. É típico de ditadura. A criação da polícia militar brasileira é para atender a coroa portuguesa que estava fugindo do Brasil. É uma situação completamente anacrônica. Isso que você falou do entulho, eu acho que nós vamos aí buscar naquilo que você se referiu antes, Vitor, que você tem a estrutura do Estado brasileiro construída em cima disso, da desigualdade, do racismo, porque a mão de obra negra era aquela mão de obra grátis, né? E do patrimonialismo, que era o que existe até hoje. Quer dizer, o que provocou o golpe de 64 foi o patrimonialismo. As pessoas não abrem mão, não querem, como o que a oposição hoje, a Bolsa Família e os programas sociais em geral, é isso, é o patrimonialismo. Eu não quero que o fulano use o elevador social, eu não quero que a fulana use a vaga da garagem, eu não quero que ande de avião, eu quero que continue me pedindo dinheiro para mim para comprar um peru no Natal. Entendeu? Quer dizer, esse tipo de raciocínio. Como é que a gente lida com isso quando a gente está tratando com instituições tão fortemente arraigadas nesse raciocínio como são as Forças Armadas? Eu estou perguntando isso porque o Adi, que voltou a presidir a comissão, na verdade, né, a Nadine estava interina enquanto ele era candidato, voltou a presidir a comissão, fazendo essa correção aqui, ele conseguiu entrar no prédio do DOI-COD, na Barão de Mesquita. E quando ele entrou, ele foi muito bem recebido, até um jovem oficial, ele falou para mim, o cara é novo, o cara nasceu em 1970, eu acho, o cara tinha 40 anos, o jovem oficial, e não deixou a imprensa entrar. Quer dizer, isso, ele não deixou a sociedade entrar, ele deixou a Comissão Estadual da Verdade entrar. Esse é um aspecto. E outro aspecto é que, eu acho que foi a Nadine que me contou, que quando chegou numa instalação militar em Realengo, se não me engano, e disse para o cara, olha, mas a gente tem autor aqui, olha, tem a determinação do Comando Militar do Leste para fazer o cara. Aí o oficial disse para ela, eles mandam lá, aqui na minha unidade quem manda sou eu. Essa estrutura é muito forte, é muito difícil você encontrar isso. Como é que é? É muito forte e muito presente. Você chega a situação, o caso da primeira visita ao DOICOD, por exemplo, eles não nos autorizaram a entrar, na verdade. A Comissão da Verdade do Rio, mesmo sendo autoridade civil, instituída, com respaldo na sociedade, nós só podemos entrar porque a Comissão do Senado veio junto conosco. Junto, Randolph, essa turma foi junto. O Capiberibe, eles disseram, eles bateram e disseram, nós somos uma instituição federal, então só a Comissão Nacional poderia entrar aqui. Então, e a Comissão Nacional, apesar de estar tá assinando também o pedido de entrada, eles não nos deixaram entrar. Não reconhecem. Não. Eles não veem legitimidade. Alguns dos comandantes, é como os militares que foram perseguidos dizem, eles falam que, na verdade, o golpe não foi militar, não foram todas as Forças Armadas. Foi um conjunto do oficialato, que exatamente dialogando com isso que você colocou dos privilégios, né? As pessoas que têm privilégios e querem ter privilégios só para elas. São os donos do Brasil. Eles se colocam mandando nas Forças Armadas, mandando no resto do país. E até hoje, muito dessa lógica permanece e eles não querem permitir que a gente esteja em lugar nenhum. Você pensar que, enfim, 50 anos depois que o golpe aconteceu, quase 30 anos depois que acabou a ditadura militar, a gente comemorar o fato de entrar numa instituição militar, o poder civil, demonstra que realmente a gente está muito atrasado. A gente colher depoimento dos caras, eles se resguardam aquela situação que chega a ser risível, do nada declarar, ou então vem uma figura, fala, e depois o exército diminui o que ele disse, ele se torna herói porque falou coisa demais. Então é uma situação que culturalmente a gente tem que enfrentar muito, e temos muitas dificuldades como Comissão da Verdade. A gente não conseguiu, por exemplo, até hoje botar para sentar e debater. Já chamamos várias vezes, tanto a Polícia Militar como as Forças Armadas, eles não querem dialogar com as comissões. É verdade, não reconhecem esse papel esse papel institucional. Isso também, eu acho que tem muito a ver com a origem da República Brasileira, em que o positivismo impôs, que está até hoje ainda, impôs essa mentalidade de que os militares, eles são uma casta, eles são uma coisa especial dentro da sociedade brasileira, né? Era o Hermes da Fonseca, depois era o Diodoro, era o Marechal de Ferro, o Floriano Peixoto, esse tipo de coisa que só vem acabar com Getúlio, que era o civil, mas que mostra como é que essa estrutura foi forjada, foi criada ali para ser mesmo, para tudo sempre, não é para qualquer João Goulart, nem próprio Getúlio, que teve aquele momento de namoro, né, nem ele poderia fazer o que, tanto que ele foi suicidou-se, né? E esse tipo de situação é que provoca o questionamento da gente pensar assim, mas vem cá, será que um dia a gente vai conseguir saber, pelo menos botar os militares sentados para eles entenderem que eles são também gente que nem a gente? O Ivan Proença, que teve aqui no programa, ele foi um militar perseguido, anistiado e tal, o Ivan disse para mim, olha, eu só acredito que vai acontecer uma democracia realmente no Brasil o dia em que os militares tiverem a mesma educação que os civis. Eles entram no colégio militar com 12 anos de idade e aprendem outra história. Nós aprendemos uma história, eles aprendem outra. Aí fica difícil você conduzir, né, ter um pensamento, uma coisa só. Como é que, Luciana, entra aí, fala aí. Eu acho que essa parte que você falou da educação, da história, um dos grandes desafios hoje, a partir das comissões da verdade, é também questionar essa educação militar, né? Essa forma de formação de militares e também a questão que algumas notícias também chegam, inclusive de torturas como forma de treinamento, ou seja, e a gente não pode generalizar, mas o que tem que ser trabalhado também, o que é essa cultura militar autoritária? Qual é o papel das Forças Armadas numa democracia? E também isso no judiciário. Quando a gente vê hoje a situação daquele juiz que vai na blitz e que da carteirada, né? E que se sente ofendido quando a funcionária, cumprindo o seu papel, diz: você é juiz, mas não é Deus. Isso significa que a nossa sociedade não está impregnada desses autoritarismos. E a própria questão de todos somos iguais perante a lei ainda não está enraizada. Isso ainda é uma meta a ser alcançada. Então, isso vale para o militar, especialmente o militar oficial, isso vale para o juiz e desembargador. Então, a nossa democracia ainda precisa superar isso e efetivamente enraizar essa discussão. E para isso é importantíssimo essa questão dos livros. Tem um grupo de trabalho que está, de pesquisa, também está assessorando a comissão estadual, que está trabalhando justamente essas políticas de educação, ou seja, não só de memória, de você pensar em mudança de nomes também, mas como você trazer essas informações, essas investigações e essa realidade que não era conhecida para os livros de ensino. Yeah. Ou seja, que você possa fazer com que as novas gerações conheçam efetivamente o que aconteceu. Porque é uma disputa também por essa memória. Os militares vão vender: ah, foi uma grande estabilidade econômica, crescemos muito, as universidades se desenvolveram, a pós-graduação foi criada. Tem essa leitura. E quando você vai olhar, a que custo isso aconteceu, né? E com um método autoritário, ou seja, foi a visão deles que eles quiseram impor. Eles não se colocaram num diálogo com a sociedade. Eu acho que esse é o grande avanço. A gente pode ter ou não, né? Se a gente tem que ainda trabalhar. Eu até queria mexer nesse vespeiro aí, porque isso aí tem a ver diretamente com o mundo acadêmico e com o que está acontecendo agora nas redes sociais. Eu vi isso no Facebook, compartilhei na página do Tema Livre, o caso da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que eu gostaria que você tratasse disso também, porque é a USP, afinal de contas, e é uma faculdade de medicina tida como a melhor do Brasil, e olha o pensamento dominante, não só do corpo docente, mas dos alunos. Os alunos da universidade pensam dessa forma, usam essas práticas machistas e dessa maneira, de violência, de tortura mesmo, né? Como é que você compreende isso no ambiente universitário democrático, né? Pois é, as faculdades de medicina e as faculdades de direito são as mais antigas, né? Elas precedem a própria criação das universidades comunitárias. Então, essas instituições, elas concentram também tradições e formas de ensino, estou falando que ainda são bastante antiquadas, tá certo? Na própria faculdade de direito também tem uma pequena comissão da verdade, lá da UFRJ, que está discutindo toda esse passado. A Faculdade de Direito, por exemplo, foi um grande foco de resistência com o CACO, né? Mas ao mesmo tempo você teve professores que estavam ali apoiando o regime. Claro. E os caçados foram deixados de lado. Temos nomes de salas hoje nas faculdades de direito, não tem um nome de uma mulher, por exemplo, né? Então essa versão conservadora, né, que a gente já naturalizou, mas na verdade isso é fruto da falta de reflexão do que é o papel de uma democracia em todas essas instituições. Quando a gente vai olhar a Faculdade de Medicina da USP, também não posso generalizar em relação a outras, as notícias que a gente tem são efetivamente de culturas institucionais machistas e autoritárias, mas acima de tudo é uma aceitação institucional disso, porque quando uma autoridade toma conhecimento de uma situação como essa, o que deveria ser feito é não só instaurado um processo para se apurar, como também trabalhar internamente, ouvindo os alunos, dialogando com os professores, como trabalhar aquilo, como superar. O grande problema não são esses acontecimentos em si, que são dramáticos, eu acho muito sérios, mas assim, a minha maior preocupação é quando essas violações de direitos se tornam práticas aceitáveis. Ou seja, diante dessa situação atual, ou a gente vai enfrentar esse conservadorismo, esse machismo, esse autoritarismo, para efetivamente superar ou demonstrar institucionalmente que isso não é aceito, ou nós vamos continuar com instituições reproduzindo, ensinando os alunos a reproduzir essas práticas. O poder da cultura institucional e da forma como uma instituição de ensino, né, forma os seus alunos é o futuro do país. Hoje a gente vai olhar para isso, para transformar e para democratizar, a palavra que é essa, é democratizar, ou nós continuaremos a repetir essas práticas, o que é muito grave. Isso é que nós vemos quando você citou aí a direção da faculdade, as instâncias administrativas, ninguém toma nenhuma providência, a própria polícia também não toma providência em relação a esses abusos que foram denunciados por apenas duas alunas de um universo de quantas que foram submetidas e são submetidas e serão, porque isso não se interrompe, não acaba, né? Então, esse tipo de situação, de comportamento, leva a gente a pensar no que você pode mexer para você mudar essa compreensão. Por exemplo, eu falei mais atrás no programa dessa resistência a que o pobre tenha direito, tenha cidadania, o mínimo de cidadania. Isso é tão confuso, tão difícil, que o conceito de cidadania hoje é estreitamente vinculado ao consumo. O cara que é cidadão é o cara que tem um cartão, qualquer cartão que seja, qualquer valor que tenha, esse cartão ou uma conta de luz no nome dele. Isso é nisso que se baseia a relação de cidadania. Como é que você vê essa questão, Vitor? O lema básico do movimento de memória, verdade e justiça é para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. E é muito curioso como, de fato, em alguns momentos a gente não esquece, mas nessa perspectiva do que o Luciano estava falando, socialmente, institucionalmente, a gente não esquece garantindo a impunidade. Portanto, garantindo que aconteça e se repita sempre. Sobre essa face da cidadania que você comenta com muita perspicácia, não só o consumo, mas também a outra dinâmica, a outra parte da cidadania, a parte do para fora, do intervir no espaço público, se restringe ao voto, né? Se restringe a um momento específico de 2 em 2 anos. Então você tem todo um desenho social e político para que as pessoas não intervenham no espaço público e para que, caso isso seja feito, que todos os problemas eles sejam diminuídos. Isso vem desde a política de transição da escravidão, em que todos os documentos são queimados para que a gente não lembre daqueles problemas do que aconteceram, da transição da democracia, da última ditadura para esse estado que a gente vive hoje, em que não se abrem os documentos. Então é um apagamento que é o comum. A ordem do dia, nesse jeito de organizar a sociedade, é uma sociedade machista, é uma sociedade racista, é uma sociedade do esquecimento, uma sociedade homofóbica. Então, nós temos que garantir instrumentos para que se lembre. E lembrar é produzir informação e difundir. E, ao mesmo tempo, para garantir uma democratização da vida, porque se a gente fala em ditadura, a gente não está falando só num presidente, um general que assumiu e tomou ações arbitrárias. A gente está falando de toda uma sociedade que teve seus padrões de inter-relação pessoal modificados por um regime totalitário. Então a gente tem que desconstruir essa sofisticação que estava embrenhada nos mais diferentes espaços da vida. E cabe a nós, enquanto órgão de Estado, propor ao máximo enfim, recomendações que diferentes espaços da institucionalidade política vão causar. As 28 recomendações que a gente mandou para a Comissão Nacional agora, por exemplo, nós fomos desde democratização dos meios de comunicação, passando por extinção da Polícia Militar, fim do crime de desacato, até mudança de nome de escola que homenageia torturador. Isso porque a gente vai tentar enfrentar, ganhamos 2 anos para enfrentar tudo o que aconteceu no Rio de Janeiro, tentar explicar institucionalmente, mais ou menos, fatos, razões, circunstâncias e autoria de graves violações de direitos humanos. e recomendar para que aquilo ali não aconteça mais. É, essa questão é muito delicada, parece que a gente fica muito no discurso, a gente fica muito no, na retórica. E você falou da desconstrução, da destruição dos papéis do tempo da escravidão, e ainda existem papéis, ainda existem jornais com anúncios, você vai na biblioteca e você acha jornais que tem anúncios de venda escravo, compro, tal, esse tipo de coisa. Mas muita coisa foi queimada e muita coisa substancial, importante foi queimada nesse período. Não só por isso, mas também por isso aí, você tem hoje essa realidade em que 27 vezes mais chances de um negro pobre jovem ser atingido por uma bala perdida do que um branco. Como é que a bala perdida, né, ela tem uma preferência toda especial por esse tipo de, por esse recorte da população? Então isso aí me leva a questionar também uma outra situação, que é a situação do indígena. O Marcelo Zelic, que é do grupo Tortura Nunca Mais lá em São Paulo, e que é muito preocupado e muito dedicado a isso aí, denuncia que a Comissão Nacional da Verdade vai produzir um documento final e está deixando essa lacuna que não foi preenchida e não será preenchida. Nós estamos vendo a presidenta Dilma Rousseff com um discurso e, ao mesmo tempo, você tem o governo federal, o Palácio do Planalto, sentado em cima de regulamentações de terras indígenas, de demarcação de terras indígenas, e você tem mais ainda, como você tem um exército na Maré, você tem um exército no sul da Bahia, cercando terras indígenas em nome de proteção do agronegócio. Como é que a gente vai mexer nisso? Como é que funciona isso? Eu acho que a gente tem que mexer, já passou do tempo de mexer nisso, né? E são várias pautas. A gente pode falar também a questão, né, da mulher também hoje no Brasil, né? O crime de aborto, todo um retrocesso que se teve em relação ao mínimo que se tinha, que era uma portaria que garantia o atendimento no SUS, nas hipóteses já legais hoje de aborto, a interdição do debate no parlamento em relação às questões da mulher. Essa questão indígena, que para mim é imperdível, perdoável que a gente fique empurrando com a barriga. A reforma agrária, a gente vai olhar lá em 64, a reforma agrária, vai olhar o que a gente poderia ter feito nesse tempo todo e não se fez. Então, eu acho que, acima de tudo, esse é um momento muito importante. Eu defendo, quanto mais comissões e quanto mais essas comissões consigam ter mais tempo, melhor. Porque também é tanta coisa ainda por fazer e documentos ainda por encontrar, né? Essa busca de informações. E não só esse processo de informar e de colocar para a sociedade refletir, como o processo de transformação a partir desses dados, a partir dessa memória que está sendo construída. Então, eu acho que a gente ainda tem muito tempo pela frente, mas, acima de tudo, temos que ter uma ação política para cobrar que isso seja feito. Porque se você também deixar o meu receio com a conclusão dos trabalhos dessas comissões todas, que esse assunto fique como se já tivesse sido resolvido. Já foi resolvido. Como isso já aí. Resolvido. Esse aqui é o temor maior, né, não, Vitor? Essa ideia de a página ser virada. Você estava falando do Zelic, ele, num seminário no Arquivo Nacional esse ano, ele falou uma coisa que é muito séria. A gente está vivendo uma efeméride por causa dos 50 anos, né? É muito comum que o ano com zero e o ano com cinco haja efemérides. E um com cinco e com zero deu uma efeméride ainda maior. Então, as pessoas lembraram muito desse ano, o que pode fazer a gente, às vezes, ter um sentimento de estamos falando bastante, isso está muito amplo, isso está muito colocado, o que, de um lado, é sim verdade, até para a gente reconhecer o avanço do que a gente está fazendo, mas é muito pouco. Se a gente sair aqui na rua depois do programa e perguntar ali para todo mundo se houve tortura sistemática no Brasil durante a ditadura militar, as pessoas vão falar que ou não sabem, ou que não se importam. Então, e que há tortura ainda hoje. E vão dizer que continua a tortura. A tortura, ela só virou um problema porque pegou a classe média. Porque o pobre sempre foi torturado e continua sendo. O Amarildo continua desaparecido. Todo mundo desaparece todo dia aqui. Isso acontece. Por isso essa coisa da nomenclatura, de você mudar o nome da ponte, mudar o nome da escola, tem uma relativa importância simbólica. Quando, por exemplo, a Dilma reuniu todo o ministério para receber os restos mortais do Jango e restituiu a ele o status, a honra de chefe de Estado e o título de presidente da República Federativa do Brasil, isso tudo teve uma importância simbólica muito grande, principalmente que os ministros militares estavam presentes ali endossando esse ato. Mas não passou daquela foto. É só uma foto. É esse que é o problema que a gente vai enfrentar a partir de janeiro, quando acabar a Constituição, a Comissão Estadual da Verdade. Por sorte, a nossa vai até abril próximo. Abril do ano que vem. Então, então vocês vão ter que importar o Marcelo Zelic para cá. Vamos ter que fazer outras coisas. Essa questão toda de como enfrentar concretamente o que está acontecendo. As comissões, elas não tiveram esse poder, né? Eles tiveram muito cuidado, ainda na disputa no Plano Nacional de Direitos Humanos 3, as forças conservadoras tiveram muito cuidado em restringir os poderes praticamente a poderes de pesquisa e relatos para as comissões da verdade, o que realmente dificulta o que a gente está fazendo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, mesmo se encerrando a Comissão Nacional da Verdade, a minha avaliação é que vai vir um relatório com muitas informações. E se a gente conseguir manter um ritmo de ter comissões universitárias, pesquisa, eu acho que temos a parte, mesmo com o fim da Comissão Nacional e mesmo da Comissão Estadual, se conseguirmos manter a chama acesa no sentido dessa busca... Tem um material muito importante que tem como se dar continuidade. Só para dar um informe para você também. No nosso Sindicato Nacional dos Professores, no Andes, também tem uma Comissão da Verdade e que por enquanto ainda não tem, salvo engano, ainda tem um prazo, eu não sei exatamente o prazo, mas ainda tem um prazo pela frente. E vários sindicatos, organizações estão também tendo suas comissões. Então, eu acho que essa continuidade também vai ser dada pela sociedade civil, ou seja, tivemos essas comissões estatais, mas caberá à sociedade civil da continuidade. E queria fazer aqui só lembrar, agora dia 25 e 26 de novembro, teremos aqui no Rio de Janeiro, na Praia Vermelha, um seminário da Comissão da Verdade do Andes, Sindicato Nacional, que foi criado justamente na abertura política em 79. Né? Então é importante também lembrar como esse fim da ditadura também abriu para a sociedade civil mais ativa, mas que a gente também precisa continuar fortalecendo esses movimentos sociais, essas organizações, porque também é um grande risco se a gente achar que só as comissões oficiais é que vão ter condições de lidar com esse legado. 25 e 26 aqui de novembro, na Praia Vermelha, seminário da Comissão da Verdade do Andes, Sindicato Nacional dos Professores. Que é que também já tem um acervo bem considerável, né? Já esse tempo todo aí. E é importante isso que você falou, de você ter quantas comissões forem possíveis, quantos fóruns você conseguir instalar, porque inclusive bancários foram atingidos, jornalistas foram atingidos, professores, quer dizer, estudantes foram atingidos, operários, trabalhadores, metalúrgicos, quer dizer, todos os sindicatos deveriam fazer a sua leitura desse período para poder trazer a limpo, né? Passar limpo isso aí, porque como diz a Ana Bosto e Miranda, o passado que você não esquece não é passado, né? Ele continua aí presente, não é isso? Gente, eu quero agradecer muito obrigado. Obrigado, viu, Luciana, pela sua participação aí. Obrigada a você, obrigada aqui a rádio. Vitor também, muito obrigado, Vitor, pela sua participação brilhante, representou brilhantemente a Nadine. Obrigado, que honra poder representar a Nadine assim. Tá certo. Gente, nós tratamos hoje aqui das comissões da verdade, a Comissão Estadual da Verdade, que já está na produção do seu relatório final, até abril, na verdade, e a Comissão da Verdade da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na presença de Luciana Boitê e do Vitor Guimarães, cientista político. A Luciana, ela é professora de Direito Penal também, né? Além de membro da comissão, é professora lá na própria Federal, não é isso? Gente, muito obrigado a todos, um bom fim de semana, segunda-feira às 10h05, o Tema Livre estará de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.